cidades, vão de porta em porta e encontram os hospitais fechados, como vocês viram que aconteceu essa semana no Hospital da Samambaia. Isso é rotina. Eu trabalho há 23 anos na rede pública do Distrito Federal. Isso sim é uma questão de saúde pública. Essas mulheres passam da hora dessas crianças nascerem e aí esses bebês vão ter paralisia cerebral. Às vezes vão ficar tetraplégicas, às vezes vão a óbito e o custo do sistema de saúde com essas crianças é altíssimo e isso acontece todos os dias na nossa rede pública de saúde do Brasil, inclusive aqui no Distrito Federal. Também, o que que acontece? A falta de leitos em UTI neonatal. Essa criança passa da hora de nascer e depois não encontra um leito de UTI neonatal. Agora, imagine se nós legalizarmos o aborto, como aconteceu na Espanha e foi feito dentro do sistema público espanhol, 850 mil abortos em 10 anos. Vocês imaginam, nós não temos leito para parto. Legalizando o aborto, o que que vai acontecer com a saúde pública brasileira? Na Romênia, para cada criança que nasce, 14 são abortadas. Dá para entender o problema de saúde pública que é o aborto? Pode passar o próximo. Qual é o problema de saúde pública brasileira? Está voltando a hanseníase por falta de medicação, está voltando a tuberculose por falta de medicação, mas não falta pílula anticoncepcional por R$1,20. Por que que não tem a medicação para o hipertenso, não tem a medicação para o diabético, mas tem a pílula anticoncepcional a R$1,20? Então, esses sim são problemas de saúde pública que precisam de uma solução imediata. Então, para que nós sejamos racionais, o que que é preciso? Tá? Atuar não apenas nas consequências, mas atuar na causa. E o aborto legalizado, que nós sabemos, vai ser mais um problema de saúde pública.